Transponder 5010, TAM 3520. Correto, TAM 3520, Proton 4, chame quando pronto para o pushback acionamento. Tango Mike Hotel, informando o término do remoto, obrigado, bom dia. Copiado, Hotel, obrigado, bom dia. Boa noite, Antônio. Ativo, considere seu solo usando 5 direito, ao livrar agora solo 121, décimo 9. Bem-vindo. 219, bom trabalho, Antônio. Salve, boa noite, boa noite, Antônio, ingressão na Alfa. Boa noite, boa noite, Antônio, autorizado Alfa e Juliette para o portão 03. Alfa e Juliette para o portão 3, boa noite, Antônio. o nome agora aqui da... Quatro aprovado, chame táxi, estão 3520. solo, 330 para o Itália, estamos com a bordo de 1 hora. Obrigado, Recife, 1150152. Taxi aprovado à direita, deu ponto de espera, pistão 0, ajuste agora no 009. No ponto de espera, pistão 0, chame torre, frequência 1, no 8, decimal 95, 3520. Tem um bom voo, senhor. Autorizado, táxi, direita, ponto de espera, 0029. Obrigado. TAM 3520 autorizado, a linha decolar, pista no 0, vento 080 graus, 08 nós, o altímetro 1009. Linha decolar, 3520, os 33 decola, controle Salvador 120, 18, bom voo. 208, obrigado, 3520. Controle Salvador 120, Cuca, passa a 27. 3520, o dado radar é decolar, em submantenha. O 190 fica pouco. 190, 3520. Patrulha OTAN 3520, poderia coordenar para onde era Aracaju? Vai. TAN 3520, vou direto a Aracaju. Aracaju, TAN 3520, obrigado. TAN 3520, chame o Centro Recife nas frequências 12545 ou TAN 2085. 12545 no 2085, tenha uma boa noite, bom feriado. Paulo, Salvador, bom dia, Altan 3399, informação check. Titan 3399, informação Charlie, confere. Eu tenho 360 aprovado Guarulhos, já está pronto para cópia? Copio 360. 3399, autorizado para Sierra Bravo, Golfo Romeo, na Atra Zulu 16, até Bravo Hotel Zulu, após direto posição Trivi, após autorizado conforme rota apresentada no plano de voo. Nível de voo 360, pista em uso no zero, primeira curva à direita, subida da El, Leda, Bridge, controle 120.8, aciona 5022, TAN 3399. Autorizado Sierra Bravo, Golfo Romeo, Guarulhos, Zona Pedro 16, Bravo, Hotel Zulu, após Trivi, depois conforme com a sua de voo. Nível 360, decola a pista 10, curva direita, da El, Leda, Bridge. 1208, controle, aciona 5022, TAN 3399. 5022, corrigimento correto, TAN 3399, no portão 5, chame quando pronto para o pushback acionamento. Camarada, TAN 3399.